ドラゴンボールスーパー。俺は貴様とは違う。捨ててたまるか。 サイヤ人の誇りというものをとくと見せてやるぜ、トッポ。この後すぐだ。 Universo 7 liderado por Son Goku e o Universo 11 liderado por Jiren lutam pela sobrevivência. Maldito! Adeusinho, guerreiro da justiça. Sentindo-se encurralado, Topo libertou o seu poder como candidato a Deus da Destruição. A justiça é inútil. Eu tomei uma decisão. Depois de tomar a decisão, o Topo é igual a qualquer deus da destruição. Sim, é o nascimento de Topo, deus da destruição! A força descomunal do Topo como deus da destruição surpreendeu até mesmo o Freeza. Haverá alguém capaz de o travar? Resistir a um deus! O novo sacrifício do Vegeta! Eu podia destruir-te facilmente, mas não quero ser desclassificado. E o lixo está bem dentro do caixote. Tu não te vais safar desta. Percebeste? A minha mão escorregou. Eu queria mesmo acertar-te em cheio. Maldito! Tens toda a minha consideração por teres sobrevivido até agora, mas a tua derrota é definitivamente inevitável. Vamos ver. Isto ainda não acabou e eu só saio daqui quando eu quiser. Mas que guerreiro persistente. Muito bem, vamos acabar com isto agora. Superaço! O que eu faço agora? É mesmo inútil tentar esconder-te. Eu já te disse que é inútil! Destruição! Ele enterrou o topo debaixo dos destroços! Ele usou a destruição do topo contra ele! Bom trabalho, 17! Destruição! Eu não posso arriscar destruir 17, mas vou acabar com isto. Agora vais sentir o meu real poder! Realmente estou a sentir-me um pouco amassado, caro Topo. Deus da destruição. Mas aqui tens uma prova da minha consideração. Estás completamente paralisado. Não te consegues mexer, pois não? Espera que eu tenho outra coisa para te mostrar. É só isto que tens para mim? Já me estás a irritar! Vocês estão a ver? Podem tentar o quanto quiserem, mas não irão vencer a minha energia da destruição. Eu vou tirar-vos para fora desta arena e vão agradecer-me o facto de eu não vos destruir, porque vocês os dois não têm qualquer hipótese comigo. Son Goku e Vegeta! Vocês acham-se muito espertos? Dezessete! Freezer! Oh não, eles foram apanhados! Será que estão bem? O ataque do Jiren acertou-lhes em cheio. Raios! Yeah. Agora entre nós os dois, Vegeta! Eles estão mesmo a tentar separá-los. Logo agora que eles uniram esforços para lutar juntos contra o Jiren. Isto é péssimo. Por este andar, este combate ainda se vai virar contra nós. Eles têm de travar o ímpeto do Jiren e do Topo. A nossa situação vai complicar-se bastante. Vai ser horrível. Vegeta! Vai, força! Golpe final! Destruição! Tu não me vais derrotar com a energia da destruição! Mas o quê? É só isso que essa tua forma avançada tem para me mostrar? Nem por sombras me vais derrotar! Nem penses nisso! Então este é o poder de um candidato a Deus da Destruição. Que, para conseguir as superbolas de cristal e manter a minha proeza ao cabo, eu simplesmente não posso perder! O quê? Este não pode ser o mesmo guerreiro! Ele está completamente diferente! Depois de teres dito todas aquelas coisas sobre justiça, agora só queres a destruição! Se a justiça não pode proteger o nosso universo, então não serve! E o pacto entre guerreiros do espaço? Não me faças rir! Não me vais derrotar enquanto carregares essa promessa, porque eu vou sobreviver a qualquer custo! Para isso, libertei-me de tudo o que não interessa! Vegeta, não o deixes acertar-te! Universo 7, desaparece! Que? Libertar-se de tudo o que não interessa? Como assim? Bulma, Trunks, Bula. A minha promessa acaba. O meu orgulho de guerreiro do espaço. Isso faz parte de mim. Eu não sou como tu. Não me vou libertar de nada. O que é que foi isto? Incrível, mas que grande ataque, Vegeta. Como é que podes dizer que és mais forte, se só tens essa energia? Topo! raios. Destrói todos de uma vez. Trava todos os ataques desse guerreiro do espaço. Desde que ele não morra, podes fazer tudo o que é preciso. Depressa, besta! Nós vamos sobreviver, custa o custar. Destruição! Tu és um falhado que não é capaz de defender o seu orgulho! E eu não vou perder para alguém como tu! Destruição! Destruição! Destruição! Vou atingir-te com um golpe mais forte do que a tua destruição. Impressionante! Ele está a juntar uma grande quantidade de energia. Hã? Impossível! Não contes muito com isso. Decidi fazer-te seguir um regime. A partir de hoje, estás de dieta. Adeus. Buma. Trunks. Adeus. Son Goku. Kiki. Vais usar esse golpe para te sacrificares outra vez, Vegeta! Topo! Fizeste um bom trabalho. Impossível. O Topo perdeu. Esta luta foi mesmo fantástica. Foi espetacular. Foi mesmo uma luta fantástica. O guerreiro Topo do Universo 11 foi desclassificado. E o Vegeta? Parece que... o Vegeta sacrificou-se para derrotar o Topo. Vegeta! Não pode ser! Aquele não é... o Vegeta! Eu ainda não morri. Parece que ele está bem! Ainda bem! Como é que ele sobreviveu depois desta explosão incrível de energia? É um poder que ainda vai além do Super Guerreiro Azul. Desde aquela vez em que ele se sacrificou e morreu, ele está muito mais forte e conseguiu resistir. É impressionante. Então isso quer dizer que ele consegue sobreviver a este golpe? Mas o Vegeta usou toda a sua energia. Mal se consegue manter de pé. Ele parece estar bem. Acho que só está um bocado magoado. E agora resta apenas um adversário para combater. Impossível. Eu nunca pensei que o Jiren tivesse que lutar sozinho. Nós contamos contigo, Jiren. Mas que decepção. Eu estava à espera de muito melhor. É, como podes dizer uma coisa dessas? Tu conseguiste libertar toda essa energia sem teres de abandonar quem és. Parabéns por teres derrotado o Topo. Foi merecido. Observa com muita atenção. Mas o que é que ele está a fazer? Jiren. Finalmente, Vegeta conseguiu derrotar Topo, um adversário extraordinário. Jiren é agora o último guerreiro, mas também guarda um grande poder dentro de si. Como é que o Son Goku e os amigos vão conseguir enfrentar o Jiren? Faltam 4 minutos para terminar o torneio do poder. Sou eu, Son Goku! O Jiren revelou o seu verdadeiro poder e é incrivelmente forte! Consegue dar cabo de todos os meus ataques combinados com o Vegeta! Mas o 17 parece imparável! O combate poderoso do 17 pela sobrevivência do Universo 7 vai começar! No próximo episódio de Dragon Ball Super, a derradeira muralha, a última barreira da esperança! Não percam o próximo episódio, porque nós também não!